Tá, 3170, torre. Boa noite, baixar, travar, 3170. Tá, 3170, autorizado pouso, pista 10, vento 310 graus, com 2 nós, o ajuste é 1020. 1020, autorizado pouso, pista 10, tá, 3170. Flip 5307, após o pouso da Airbus da TAM, alinha e mantém cabeceira no zero. Sim, após o pouso da Airbus da TAM, autorizada a manter no zero, 6746, vai aguardar o início do táxi do Boeing da Gol no través do 4, após autorizado o ingresso Juliette, portão 02. 02, esperando o início de táxi do Gol, 6746. Sonho o Gol 994 para táxi com 179 a bordo, autonomia de 2 horas e 35, contornando Salvador. TAM 3170, no solo 0403, livrando à sua direita, após prospect táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 07, atenta ao sinalizador quando lá. Alfa, Kilo, parte 3, 07, 3170, obrigado. Gol 994, exato táxi à sua direita, via Índia, Alfa, um ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1020. Índia, Alfa, 994. Trip 5317, autorizado decolagem pista 10, vento 320 graus com 3 nós. Gol 994, autorizado aliás em manter, cabeceira no zero. Mantenha no zero, 994. Trip 5317, decolado 0405, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. Gente, 208, trip 5317, grata, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, trip 5317. Trip 5317, boa noite, contato radar na decolagem, perfil Momotrova. Da presente está restrito o nível de voo 340 pelo centro Recife. Ciente, o tripe 5317 solicita ascensão ao 300. Ciente, submantenha o 300, o tripe 5317, aguardando coordenação com o centro Recife. Ciente, 300, 5317, possibilidade de voo da presente direto trova? Aguarde coordenação também do tripe, inicialmente voo em Momo. Ciente, inicialmente Momo, 5317. Gol 9034, desce para 2020, livre final e LSX reporte estabilizado. Estabilizado, gol 9034. Meu Romeu Golf, da presente torre, 718-95. 295. Deixa eu falar Romeu no Golf. No ILS. Papá, triplo Romeu Golf, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 020. A sua intenção é após sim para cancelar e seguir visa para 17. Sente o papá Romeu Golf, é um ponto ideal para o cancelamento. Como é que você reportará, Romeu Golf? Romeu Golf para o cancelamento. Romeu Golf, plano de instrumento cancelador 08, vai livrar o eixo de aproximação da 1-0, curvando a sua esquerda para a base pela direita, reporte girando base, Romeu Golf. Tio, curvando a esquerda e vando no eixo da 1-0, vai fazer a base pela direita, 1-7, reporta na base, o Romeu Golf. Gol 994, decolado 08, controle agora em 1-2-0, decimal 8, bom voo. Agora 208, bom serviço. Controle Salvador, gol 9994. 1994, bom dia. Contato radar, subal 350, direto Jamo, está presente. Após Jamo, Aracaju. Direto Jamo, está presente. Após Jamo, Aracaju, gol 994. Sete baixado, checado, Romeu Golf. Sente, Romeu Golf, tráfego avistado, autorizado pouso pista 107, vento de 330 graus com 2 nós. 330 graus com 2 nós, o ajuste 1020. Rapaz. Romeu Golf no solo 1-1, confirme o pátio. Autorizado backtrack, pode virar na sua esquerda ao livrar a pista, frequência livre, um bom dia. 895. 895, gol 9034, fechado, obrigado. Já. Bom dia, Gol 9034, obrigado, LF, tá 10. Gol 9034, ajuste no 020, reporte baixado e travado. Abaixado checado, Gol 9034. Sente, tráfego avistado, autorizado para uso pista 10, vento de 340 graus com 2 nós, o ajuste é 1020. E força 10, Gol 9034. Gol no 896, chame a torre para cópia 1895. Tripe 5317, chame Recife 12685, alterna 12545. Gente, agora com Recife 2685, 2545, 35317, uma boa noite. Boa noite, bom feriado. Obrigada, pra você também. Puca, um minutinho pra cópia. Gol no 994, chame Recife no 2685, alterne 12545. Entendeu, 268, 12545. No 2685, 85 a decimal. 2685, 2545. Salvador, João Pessoa, via Upper Whisky 58, nível de voo 370. Saída Puca, transição Caju. Decolta pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5144 e o controle Salvador 120 decimal 8. Correta, porte pronto para pushback e acionamento. 96, autorizado, chama para táxi. Quatro, quatro, três horas e oito, Fortaleza, confere. Autorizado táxi, sua direita, via Índia Alfa, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 020, voo no 896. Boa noite, 96, autorizado, aliás, decolar pista 1-0, vento de 3-3-3-0-0 graus com 3 nós. Boa noite, 96. Florida 96, decolada de 26, controle 120, decimal 8. 1208, controle Gol 1896. Controle Salvador, Gol 1896, cruzando 2000 pés para a linha 370, Puca. 1896 da Gol, contato, Fadel 370, perfil Puca Jamo Caju. Autorizado 370, Puca Jamo Caju, Gol 1896. Controle Salvador, 3520. Controle Salvador, 3520, boa. Estou achando identificação, deixa eu 50 para o DITAP. 3520, controle. São 3520, controle. 3520, aciona a identificação, desce ao 50. Confirme com frequência está modulando com controle. No momento, 208. Afirmativo, são 3520, na flor de TAP, 050, ajuste em Salvador, agora 1019. 1019, ou são 3520, o número 1. Número 1, se desejar voar duna, mantendo a high speed, só solicito o senhor da presente a sua identificação. Identificado, duna, high speed, está 3520. Gol 9035, Fox Trot correto, ajuste 10119, pronto para cópia. Autorizado, Salvador Confins, via Alpe Zulu 16, nível de voo 360, saída da El, Leda, após Leda direto bridge, onde intercepta aerovia, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decolada pista 10 com a primeira curva direita, transponder 5153 e o controle Salvador 120, decimal 8. 2360, Azul 16 da El, Leida, decolada pista 10 com a curva direita, 1120, para o voo 1905. Gol 90, 135 reto, reporte pronto, no 62. Desce para 2000, 2019, livro final é...